Thank you. autorizado a tirar da posse do espaço no Sérgio Avisto no 011. final, pelo maximado procedimento da 7850, visitaram 2007 no posto de comunicado. Nova autoridade de rádio, que eu tenho que ler o S3, vou separar 2 mil pés, na parte de caminhada. Rota final, que não foi Salvador, 1-1-2-3-9. 660. Saída Tango 1, Leda, transição ótima. Transponder 5450, transição a 12120.8. 020 graus, 039. Tatiana, controle. Nossa, Tatiana, tudo na plana nível 340, caso de falha será o nível final, e após o laser vou direto para o campo base. E chamo vocês agora, frequência 128 decimal 35, alternado 125 decimal 1. 4910, Copa 2 Cruz, 191, Cláudio, Tom, 4 0, 5 0, 1 0, 1 0.